Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa, mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje é 3 de abril de 2015, Sexta-feira Santa, data muito importante, muito comemorada, sobretudo pela metade ocidental do planeta, metade ocidental onde predomina, evidentemente, os seguidores, ou onde predominam os seguidores da doutrina do Mestre Jesus. Hoje estamos tendo a alegria de recebermos um convidado e amigo nosso, o Marcos. Estamos acompanhados da Sônia e do nosso infatigável Guilherme. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o quarto livro. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro livros, e estamos no seu quarto livro, intitulado Esperanças e Consolações. Estamos estudando especificamente a questão 943, que aborda o tema do desgosto pela vida e do suicídio. Curiosamente, amanhã, conhecido como Sábado de Aleluia pela cristandade, pela tradição católica, amanhã também se comemora o Sábado de Aleluia, que é uma referência que todos nós, no nosso inconsciente coletivo, ficou gravado, o dia de se malhar Judas. Talvez Judas seja o suicida mais conhecido da história do nosso planeta. E, no decorrer do programa, abordaremos as questões ou os motivos pelos quais, de acordo com as tradições espirituais, levaram Judas ao suicídio. Muito bem, na questão 943, Kardec quer saber dos benfeitores: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Os benfeitores assim respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra, quanto trabalha com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que espera. Então, queridos amigos, estimados ouvintes, o desgosto pela vida, que muitas vezes levam inúmeras pessoas ainda, infelizmente, ao suicídio, pessoas estas que, lógico que nós não temos, não estamos aqui para julgar ninguém, mas pessoas que, infelizmente, não tiveram resistências morais e acabaram caminhando ou se envolvendo ou se enredando pelo suicídio, pelo caminho do suicídio, muitas vezes antecedido por quadros depressivos, por quadros de melancolia, de entediamento pela vida, mal conduzidos. Se formos definir depressão com uma palavra, definiríamos como tristeza. Com duas palavras, tristeza profunda. Com três palavras, tristeza profunda e prolongada. Muitas vezes, muitas pessoas deixam se envolver por quadros depressivos prolongados. A depressão psicológica favorece, facilita o envolvimento de entidades espirituais menos felizes, menos evoluídas, que induzem esses portadores de quadros depressivos ao desgosto, ao entediamento da vida. E estes, infelizmente, acabam, pela deficiência das resistências morais, acabam fazendo a pior opção. Por isso mesmo que os benfeitores espirituais, logo no início, respondem dizendo que, através do trabalho, através do tempo ocupado de maneira correta, de maneira produtiva, nós não nos deixamos envolver por pensamentos infelizes. Lá em São José do Rio Pardo, de onde eu sou, a terra onde eu nasci, era muito comum as pessoas falarem, né, as pessoas que vinham da... que tinham trabalhado muito tempo na roça, que tinham trabalhado exaustivamente ao longo do dia e ao longo da vida, com os afazeres, que são afazeres intermináveis das atividades rurais. Então, essas pessoas, elas não entendiam o desenvolvimento de quadros depressivos justamente por esse motivo, por ocuparem as suas horas de maneira produtiva, envolvidas com o trabalho e certamente não se deixando envolver por pensamentos e comportamentos inferiores, infelizes. Companheiros, gostaria de ouvir as colocações iniciais de vocês. Grego, sua opinião. Quero ouvi-lo. Boa noite, Marcelo, Sônia, Marcos, todos os ouvintes. E, embora ele não esteja aqui hoje, tive com o Fábio, que também sempre participa aqui dos programas conosco, ontem. É verdade. Um abraço carinhoso, Fábio. Tenho certeza que você está nos ouvindo. Ele está em Santa Rita visitando a Mami. A Mami. E ele mandou uma mensagem pra gente, eu fiz uma leitura dinâmica e eu achei que ele ia pra Miami visitar a Rita. Né? Quem que é a Rita que merece uma visita tão inesperada, né, no dia da Páscoa? Mas o Fábio estava contando sobre um documentário que tem no YouTube, tem no Netflix também, chamado Happy, que quer dizer feliz. E justamente ele estava contando que foram feitos alguns estudos, então isso aí não é uma coisa achada, né? Isso é uma coisa medida, é uma coisa com base científica, inclusive a NET nos fala muito sobre isso, e ele falou que o estudo é para descobrir quais são as principais causas da felicidade no ser humano. E o estudo é dividido entre causas intrínsecas e causas extrínsecas, né? Então, as extrínsecas são aquelas que a gente conquista, por exemplo, bens materiais, o status, o poder, né? Mas ele coloca que as causas intrínsecas, ou seja, aquelas que nós, enquanto seres humanos, temos e que nos fazem felizes e que superam e muito as extrínsecas, são divididas em três grupos, que é justamente o aprendizado, aprender, a vida em sociedade e a possibilidade de ajudar ao próximo. Que maravilha. E ele coloca uma coisa muito interessante com relação às extrínsecas, que é o seguinte: quando você sai da pobreza absoluta para uma condição de vida digna, ainda que morando em telhado de zinco, você tem um salto gigantesco na sua felicidade. Mas quando você sai do telhado de zinco para morar numa mansão em bairro nobre, esse salto é bem pequenininho. Quer dizer, a conquista material, para suprir a nossa necessidade básica, nos traz alegria. Tudo dali para cima cresce muito pouquinho, né? Quantas vezes a gente compra um carro novo e 2 meses depois, o primeiro arranhadinho, a gente já fica, tá vendo? Dura pouco, né? Exato. Enquanto que aquelas intrínsecas são mais duradouras e nos fazem mais felizes ainda. Então é algo e que provocam um preenchimento em nosso mundo interior, né? Isso. Por isso que elas são mais duradouras, mais prolongadas. Isso, e olhando para a pergunta, na verdade para a resposta, ele fala que assim, olha, isso é o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ou seja, quando a gente se sente sem muito a conquistar ou sem nada a conquistar, a gente talvez se sinta um pouco assim, sem gosto para viver, né? Deprimido. Essas razões intrínsecas da felicidade, por mais que a gente faça, a gente pode até estar muito feliz, mas a gente quer fazer sempre mais. Não tem essa coisa de saciedade. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente quer ajudar. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que nada sabe, mais a gente quer aprender, né? Quanto mais a gente consegue conviver em sociedade, mais a gente quer socializar, não quer se isolar. Então isso daí é uma coisa que o estudo mostra. Fica a dica para os ouvintes que quiserem pesquisar o documentário Chama Rap. Que maravilha. Tem no Netflix? Tem no Netflix e tem no YouTube também. Ah, que bacana. Muito bom. Boa noite, Sônia. Sônia, queremos ouvi-la. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, participando desse programa. Probleminha técnico. Alô. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, novamente. Um abraço querido para todos. Discutindo, revendo, aprendendo os conhecimentos que a gente tem dessas leituras, desse trabalho. E o tema hoje é muito delicado, o tema é realmente muito preocupante, né? E me remeteu à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E neste capítulo 5, dos Bem-aventurados os aflitos, o item 14, também comenta sobre suicídio e a loucura. E o primeiro item, ele traz aqui no item 14, o modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças de suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. O Espiritismo, com o Evangelho, ele é conhecido como o Consolador. Ele faz com que nós entendemos as intempéries da vida, as dificuldades, os problemas, a doença, a dor tanto física como a dor mental, as contrariedades que nós passamos, porque muitas vezes nós caímos numa famosa por que comigo? Pergunta, né? Por que comigo? Por que eu? Parece que tudo acontece comigo. A tristeza e a desgraça conhecem só a rota da minha casa, a rota da minha vida. E nós ficamos com essa impressão errônea da que a vida para nós só representa a tristeza, porque nós acabamos valorizando somente as coisas tristes e damos uma importância tão grande que nos faz o coração entristecer. Quando nós ocupamos a mente, a nossa vida ela tem um outro prisma, um outro comportamento. Existe uma frase muito conhecida, bem popular: mente vazia, oficina do diabo. Então, quando nós ocupamos as nossas mentes, nós preenchemos de valores, nós preenchemos ela com o trabalho, com a rotina, acrescentamos coisas positivas. Inclusive, vai bem de encontro com a argumentação que o Guilherme acabou de falar, né? Que é aquela satisfação de quanto mais a gente faz, dá vontade de querer fazer mais. Não é aquela sensação de prêmio, ah, eu vou fazer para receber. Não, nós fazemos pelo prazer de ter oportunidade de fazer. E isso, nós podemos ter alguns exemplos, quando nós, por exemplo, ajudamos alguém que nos pede ajuda e a gente vai lá e oferece. Todo mundo já teve essa sensação de alegria quando a gente pôde fazer, mesmo com a mínima situação, dar algo, né, por alguém. Um exemplo é quando a gente bate na porta das casas das pessoas, na campanha Alta de Souza, e você contribui com um saco de farinha, com um quilo de farinha, um litro de óleo, por exemplo, ou um pacote de macarrão, apenas um. Não mexeu muito com a sua prateleira, mas com certeza a gente sabe que vai alegrar uma família que necessita daquele pão, daquele alimento. E nós tivemos a oportunidade de fazer a caridade sem sair de casa. E isso traz uma satisfação. O dia muda a rotina. E essas são as pérolas que a felicidade nos visita e que traz uma satisfação muito grande. Você pode até comprar uma bolsa que você estava sonhando, ou comprar um carro que você queria, mas aquela felicidade passa rápido, porque ela não tem uma presença emocional profunda. E é isso que a gente tem que aprender a reconhecer. Onde está a felicidade realmente? Nas coisas que nós produzimos ou compramos, das coisas que nós acrescentamos de positivo na nossa vida? Então fica uma pergunta para a gente começar a fazer uma alta avaliação, né, de nossos comportamentos e das nossas atitudes. E posso convidar o Marcos a participar, vou passar para o Marcelo, porque ele quer apresentar. Bem, hoje estamos tendo a alegria de receber o nosso querido Marcos, que a gente já convive com ele há algum tempo lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. E hoje eu tive a alegria de saber que ele é filho da Aglaê, uma psicóloga, psicopedagoga lá de São Paulo, capital, e que também é radialista e participa do programa Diálogos Espíritas ou Espirituais, Diálogos Espíritas, lá na Rádio Boa Nova, cuja sede é em Guarulhos, mas que pode ser sintonizada pela internet em qualquer ponto do globo. E eu fiquei agradavelmente surpreso porque eu sempre tive uma admiração grande pela mamãe, sabe, Marcos? Não só pela voz doce que a gente pode curtir no, ouvindo-a, como também pelo seu conteúdo. Mas, aqui dentro da temática que nós estamos discutindo, essa temática do suicídio, e aproveitando um pouquinho a visão que você possui dos conhecimentos da psicanálise, dos conhecimentos da psicologia, ao longo da vida nós vamos ter um caminhão de contrariedades, um caminhão de frustrações, né? Então, eu gostaria que você fizesse alguns comentários relativos a isso, lógico, e também gostaria de ouvi-lo sobre essa primeira colocação do estudo que estamos fazendo hoje relativo ao desgosto pela vida. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Sônia, Guilherme, queridos ouvintes. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui hoje, convidado pelos queridos amigos, para falar um pouquinho sobre o tema que nós estamos falando hoje, que é suicídio. E você cita, né, a Gladys Silveira, que é minha mãe e que, com muita honra, e ela é radialista da Rádio Boa Nova de Guarulhos, e aí você me coloca numa situação difícil, né, de grande responsabilidade, porque agora eu tenho que também, eu tenho que estar à altura, né, do que ela passa para as pessoas também na Rádio Boa Nova. Filho de peixe? Peixinho, é. O filho de peixa? É isso. Então eu espero, sinceramente, que eu possa contribuir alguma coisa com o assunto. E você apontou, né, que eu tenho a formação em psicanálise, então eu posso sim dar uma visão psicanalítica ou de psicologia sobre o assunto e depois conectar com a visão espírita, que na verdade é o objetivo do nosso programa. Sem dúvida. Então você disse mesmo, né, que ao longo da vida nós vamos ter muitas contrariedades, muitas frustrações, né? Nós vamos colecionando essas frustrações e elas vão fazendo grande pressão, né, sobre nosso psiquismo. Algumas pessoas têm uma contrariedade e aí ela pode se sentir um pouco, acho que estamos recebendo uma ligação para uma pergunta. Nós vamos anotar e depois nós vamos responder. Então nós temos aí muitas contrariedades e as pessoas elas lidam diferentemente com essas contrariedades, Marcelo. Perfeito. Algumas têm uma baixa resistência à frustração, outras têm uma resistência à frustração um pouquinho mais alta, né? E aí essas pessoas lidam um pouco melhor com essa situação. Muito bem. De acordo com essa capacidade de resistência à frustração, as pessoas respondem diferentemente, né? Agora, nós não podemos esquecer que somos espíritos eternos e que muitas vezes, Marcelo, essas mesmas contrariedades, elas já vão se avolumando e vêm se acumulando de existências anteriores. Sem dúvida. Então, muitas vezes o que nós pensamos que uma pessoa não consegue ter uma resistência à frustração como nós possuímos, nós não conhecemos a vida pregressa, né, dessa pessoa, que mesmo sem ter conhecimento total de todo esse volume de contrariedades e de traumas passados em vidas anteriores, ele traz consigo uma pressão inconsciente de todas essas informações. Então, quando o indivíduo tem que lidar com essa pressão, ele lida com a pressão desta vida e lida com a pressão também vinda de outras vidas. Sem dúvida. Nosso querido amigo Carl Gustav Jung, que nós conhecemos, ele chama isso, esse volume todo, de inconsciente coletivo. Então nós temos a pressão do nosso inconsciente pessoal e a pressão do nosso inconsciente coletivo. Porém, eu tenho certeza absoluta que o Jung, se hoje vivo e estivesse... Falaria abertamente sobre reencarnação, né? Exatamente, ele nos diria que esse inconsciente coletivo, na verdade, é o inconsciente de todas as vidas passadas que nós tivemos. Então, quando nós pensamos que uma pessoa está sob grande pressão psicológica, nós temos que avaliar essa pressão psicológica não só desse inconsciente pessoal, mas também desse inconsciente pregresso. Então, nós sabemos que existem muitas terapêuticas para isso, e uma delas é o que os espíritos nos convidam, que é o trabalho edificante. E trabalho, bem a Sônia disse, não é necessariamente aquele trabalho das 8 às 6 que você faz. Pode ser um estudo, pode ser uma ajuda para um vizinho, uma ajuda para um colega. Não necessariamente quem tem emprego dito oficial, formal, com carteira assinada, é a única pessoa que trabalha. Nós sabemos que as donas de casa trabalham imensamente em prol dos filhos, em prol da família. Então, este trabalho edificante é uma das grandes soluções para essa depressão que nos leva a essas ideias suicidas. Muito bom, Marcos. Obrigado pelos seus apontamentos. E a Sônia gostaria de nos contar uma história para ilustrar, e uma história que vai contribuir bastante, que é um fato que aconteceu com o nosso querido Cândido Francisco Xavier. Pegando a deixa do Marcos, né, sobre as reencarnações e os motivos que levam o indivíduo a retomar o tema do suicídio, né? Quando a gente fala que retomar, parece que é a primeira vez que ele se suicida, nem sempre isso acontece. E certa vez uma mãe chegou ao Chico Xavier, desesperada, porque o menino teve um defeito congênito, uma anomalia, o que nós podemos chamar de uma má formação. Ele não tinha os braços e as perninhas que ele tinha, tinha um problema de vascularização séria que comprometia a vida dele e que, segundo o cirurgião, precisaria remover as pernas. E também era cego, né, querida? Não sei se você falou, né? Parece que ele era cego também. Nesse conjunto todo, o Chico, né, ele acabou sendo intuído, ele recebeu a intuição e comunicou a seguinte situação: que essa criança que hoje estava aos braços dessa mãe zelosa havia tido em outros momentos de suas vidas passadas, as reencarnações passadas, um ato devasto que ele sempre retomava quando ele não conseguia enfrentar a vida, as dificuldades. Ele se envolvia nos pensamentos negativos, por sintonias, né? Que quando nós estamos com pensamento negativo, pensamento de menos-valia, tristeza, melancolia, nós entramos numa sintonia, numa faixa de pensamento muito baixo, né? E acabamos abrindo portas, janelas, espaços para entidades também dos mesmos pensamentos. E esse indivíduo, ele tinha um compromisso de vida muito sério, porque ele veio cego, sem os braços, e agora iria perder as pernas. E o Chico falou: minha filha, se o seu filho tiver as pernas, ele com certeza vai se envolver novamente nos atos que o culminou nas vidas passadas. Ele chegaria até perto de um precipício e se jogaria. E essa atitude dele foi pedido por ele mesmo, que o incapacitasse de ele tirar a sua vida. E era uma maneira de ele não se movimentar, depender da caridade alheia, de poder se alimentar, de se trocar, e não poder tomar um movimento sequer da sua vontade, para que ele não tivesse esse arremedo de pensamento do suicídio, que é uma situação muito triste. Para aqueles que pensam que suicidar é remover o problema, é sair da vida e passar por uma outra para melhor, lê do engano. Porque o suicida, por todas as igrejas que nós conhecemos, principalmente a Igreja Católica, né, fala e comentam que é um dos maiores pecados contra Deus, contra as leis divinas, de remover a vida. E os vales dos suicidas é um dos piores lugares que o espírito se encontra, pois ele aniquilou a sua vida antes do momento em que foi programado o seu retorno. E é um compromisso muito sério com o seu espírito. Ele sofre todos os problemas de ordens variadas, ele fica numa situação onde ele não tem contato com os amigos, não tem contato com os familiares, que nós temos famílias no plano espiritual. E até que ele ceda, até que ele se convença do arrependimento sincero, e aí a espiritualidade possa vir socorrer. Então, os pensamentos têm que ser vigiados para que não ocorram esse lamentável incidente, não é incidente, né? É uma situação programada que nada vai de resolver os problemas, com certeza não. Muito bom, obrigado, Sônia. Nós observamos dessa maneira que aquilo que seria um mal para aquele adolescente que precisava ter as pernas amputadas, na verdade, se configuraria como um bem para ele, uma vez que ele, destituído da visão, destituído dos braços, destituído das pernas, sendo necessário a ajuda de outras pessoas para exercer as suas funções básicas, logicamente que ele não resvalaria nesta existência para o suicídio como havia cometido em existências anteriores. Vamos fazer um breve intervalo musical e retornamos em seguida. Marcelo, me permite, antes do intervalo musical, nós pois vamos não. colocar um texto que consta do livro Buscais e Acharás, do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, e ele é justamente conhecido como um texto antidepressivo. Ah, sim, exatamente. Inclusive, é uma das mensagens que nós distribuímos lá no Centro Espírita Paulo de Tarso e nas campanhas da Fraternidade Alta de Souza, campanha da arrecadação de alimentos que fazemos aos domingos pela manhã. Muitas vezes esse texto antidepressivo nós também entregamos às casas cujas famílias nos atendem e geralmente a maioria contribui com os alimentos que vão beneficiar as famílias assistidas pela nossa casa. Excelente. Vamos então escutar. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se de parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva das ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam. Preste um favor, especialmente aquele favor a quem você esteja adiando. Visite um enfermo. Busque o reconforto daqueles que atravessam dificuldades maiores do que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiências. mas guarde também a convicção de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças. Mas não se acomode com a inércia em momento algum. Pelo Espírito de André Luiz. Dando continuidade, então, ao programa Momentos Espirituais, hoje estamos estudando Desgosto da Vida, Suicídio, que é que nós encontramos lá na, a partir da questão 933, em O Livro dos Espíritos. Na questão 944, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, e ela se desdobra também em 944A. Pois bem, tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta dos benfeitores: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Não é sempre voluntário o suicídio? Kardec pergunta. Os benfeitores respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, todos nós imaginamos que o suicídio é sempre voluntário. E, certamente, vamos encontrar a exceção nos pacientes psiquiátricos, portadores de doenças complexas da mente, que em surtos psicóticos podem dispor da vida. Então, por esse motivo, é que encontraríamos a exceção do suicídio nem sempre ser voluntário. Agora, logicamente que nós compreendemos que apenas a Deus cabe o direito de dispor da vida que Ele mesmo, Deus, nos concedeu. E não cabe a nós, embora tenhamos ou enfrentemos as dificuldades, sejam quais elas sejam, nós jamais deveremos nos deixar levar por esses pensamentos inferiores que nos levem à queda das resistências morais e nos deixem ou nos induzam a cometer o suicídio. Sempre nos recordamos também que o suicídio, nós podemos também dizer que o suicídio pode ser consciente e inconsciente. Suicídio consciente nós vamos considerar como sinônimo de suicídio voluntário. E suicídio inconsciente, já nós vamos abrir uma nova frente de raciocínio, que é o que nós encontramos através do relato do espírito de André Luiz na obra Nosso Lar, quando, após ele ter sido resgatado pelo benfeitor espiritual Clarêncio, após ter sido levado ao atendimento do hospital da colônia espiritual Nosso Lar, e ser carinhosamente assistido pelos enfermeiros que tomavam conta dele, em especial um que se tornou amigo depois dele, o Lísias, então o André Luiz foi informado, após aquele período de recuperação, após aquele período de refazimento das suas energias, pois ele havia permanecido nas esferas inferiores durante mais de 8 anos, após esse período, um médico chamado Henrique de Luna foi fazer a avaliação do próprio André Luiz e lhe diz abertamente que é uma pena que ele tenha sido resgatado ou tenha sido ou tenha desencarnado, tenha abandonado o corpo, como tendo sido vítima do suicídio inconsciente. Mas como suicida lá nas esferas inferiores, muitos perseguidores me acusavam de suicida. Como que eu posso ter sido suicida se fiquei praticamente 2 meses lutando contra um câncer no hospital, me recuperando no hospital quando encarnado, e após ter sido submetido à cirurgia, que não houve êxito, eu sou considerado suicida? Como assim? Aí então o nosso médico espiritual Henrique de Luna lhe explica que, na verdade, ele se trata de um suicida inconsciente. Ou seja, ele se utilizou, ou ele fez mau uso da sua saúde, e esse mau uso da sua saúde deu espaço para as doenças que acabaram se manifestando em seu organismo físico, especialmente o câncer intestinal que ele foi acometido. Então, o médico espiritual Henrique de Luna lhe explica que, quando ele se desviou dos seus afazeres ou do seu compromisso com a sua esposa, utilizando-se de outras mulheres, utilizando-se de um comportamento equivocado na esfera sexual, inclusive tendo contato com a bactéria que provocou a sífilis, e fazendo mau uso dos vapores ilusórios do tabaco, uma vez que ele, sendo médico na Terra, também fumava. Então, fumava e bebia. Fumava e também fazia uso de bebida alcoólica. Então, tudo isso fez com que ele resvalasse para esse comportamento inadequado, esse comportamento autodestrutivo, e tivesse a sua vida ceifada através da manifestação do câncer intestinal. Hoje temos conhecimento de que a mágoa acumulada, o ódio ressentido e acumulado constituem a causa principal dos mais variados tipos de câncer. São a fonte principal do desencadeamento de doenças, especialmente o câncer. Companheiros, gostaria de ouvi-los sobre esse tema. Guilherme, fica à vontade. Marcelo, eu queria lembrar a todos os ouvintes que nos escutam agora ao vivo e também aqueles que estão ouvindo o programa gravado, que qualquer dúvida que exista podem ser encaminhadas através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com, que é o e-mail do nosso programa, ou também, se quiser a participação agora, ao vivo mesmo, podem ligar para a Rádio Capela no telefone 019-3876-6846. E eu aproveito, Marcelo, com essa bela explanação que você estava dando, chegou um e-mail nosso aqui da nossa ouvinte, que se chama Valéria, ali de Valinhos. Ela nos está escutando pela internet, e ela pergunta se a gente que tem um pouco mais de conhecimento acerca dessas informações, né, de que existe o suicídio involuntário, que quando a gente faz mau uso da nossa máquina corporal e antecipa a nossa ida para o mundo espiritual, se para as pessoas que têm esse conhecimento, a pena, né? Você vê, André Luiz passou 8 anos no umbral sem saber que tinha se suicidado, né? E para os que têm o conhecimento, como que funciona essa pena? Pois é, aí nós nos recordamos do mestre, de suas leis cósmicas, quando ele nos ensina que a quem muito foi dado, muito será pedido. Ou seja, nós, sendo portadores desse conhecimento espiritual, do mecanismo do funcionamento do nosso corpo, do mecanismo da manutenção da nossa saúde, se nós negligenciamos ou se nós nos comportamos de maneira inadequada e tínhamos previamente esse conhecimento, logicamente que quando entrarmos lá no mundo espiritual, logicamente que nós teremos menos fatores atenuantes para aquilo que nós causamos em nós mesmos. Então, logicamente que a justiça divina, Guilherme e companheiros, a justiça divina, ela se caracteriza pela misericórdia, pelo amor que não tem limites, pelo amor infinito de Deus. E, logicamente, que Deus sabe usar os atenuantes e os agravantes. No nosso caso, no caso do conhecimento espírita, no caso de sermos portadores do conhecimento lá do mecanismo de funcionamento do mundo espiritual, do mecanismo de ajuste que devemos ter com a nossa saúde física, logicamente que uma vez que temos esse conhecimento e não fizemos uso correto dele, lógico que nós teremos mais agravantes do que atenuantes. Por isso que com muita frequência temos visto atualmente na literatura espírita muitos espíritas que desencarnam e, devido a não se comportarem ou a não terem se comportado de maneira correta aqui no plano material e não terem feito uso correto dos conhecimentos de que eles espíritas eram portadores, eles chegam no mundo espiritual como praticamente deficientes mentais, a tal ponto que temos hospitais psiquiátricos exclusivos para tratar, para receber e tratar nós espíritas que não fizemos uso correto do nosso comportamento. Sônia, gostaria de ouvi-la. Sei que você está aflita para fazer algum comentário. Ou não, não está. É que eu pensei que você tinha se separado. Marcos, você gostaria de fazer algum comentário nessa esfera dos agravantes e atenuantes? Fique à vontade. Eu gostaria sim, Marcelo. Nós temos que lembrar também que a doutrina espírita nos explica, nos ensina que nós temos o nosso espírito, que nós temos o nosso corpo e que nós temos a ligação entre um e outro que nós chamamos de perispírito. E quando nós alçamos mão do suicídio, seja ele de forma consciente, seja ele desta forma inconsciente, como você colocou, que é a história do próprio André Luiz. Nosso querido André. Exatamente. Nós infringimos ao perispírito um dano, né? Então, a pessoa que tira a vida, vamos aqui numa suposição de um tiro na cabeça, por exemplo, uma forma muito violenta, né, de se tirar a vida. Esta pessoa, ela infringiu ao seu corpo um ferimento de morte, né, fatal. Só que o seu perispírito também fica bastante comprometido. Que é, né? O corpo espiritual, exatamente. Exatamente. E então, como que essa pessoa vai conseguir restaurar este perispírito? Ela vai conseguir restaurar esse perispírito não no mundo espiritual. Ele é tratado, ele é curado nesses hospitais quando a pessoa chega lá. Porém, o seu perispírito só vai efetivamente se restaurar em uma nova encarnação. E, só que esse perispírito está muito debilitado. Lesionado. Este cérebro, ele está ainda como perispírito, ainda com o tiro, né, maculado pelo tiro. Então, isso explica também, Marcelo, muitas vezes, essas doenças físicas que nós não conseguimos explicar e que muitas vezes nos parece injustas. Por que que nascemos perfeitos e por que que muitas pessoas vêm com uma doença psíquica grave, uma lesão cerebral congênita, né? E isso explica... Uma cardiopatia congênita, né? Também como nós temos conhecimento de relatos de pessoas que se mataram com um tiro na região precordial, na região do coração, e que na existência seguinte vem com essas cardiopatias, com essas doenças no coração, desde o nascimento. Então, o suicídio acaba se tornando não só uma não solução da vida atual, como uma complicação de uma vida futura. Então, a pessoa que tem um problema nessa vida e que pensa que, tirando a vida, ela vai conseguir se livrar dele, ela não se livra dele nem no plano espiritual, nem tampouco nas vidas futuras, porque, dependendo dessa lesão, ela vai levar uma ou mais existências para curar essa lesão no perispírito. Jesus falava, né, que nós não subiremos aos céus, não ascenderemos, ou seja, às esferas mais elevadas, até não pagar o último centavo. Então, esse compromisso que nós adquirimos hoje é uma dívida. E cedo ou tarde, nós vamos ter que programar o reparo dessa dívida. Quantas vidas são necessárias para a gente se preparar para receber essa situação? No Evangelho do segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque nós estamos falando de aflições, de tristezas, de emoções que nos trazem melancolia e que acabam culminando a depressão. O item 16, ele refere à seguinte postura do ser: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem o que se pode ser chamado de a covardia moral. Se temos problemas, quem não os tem? Mas o problema meu, eu que tenho que entender, eu que tenho que viver, ninguém vai viver por mim. Nós programamos a nossa vida. Os problemas vêm conforme nós tivermos orientação e muitas vezes permissão de nós mesmos para suportar. O que nós precisamos é o nosso preparo de espiritual, que tudo tem uma razão de ser. Não existe o acaso. Se estamos passando por aquela situação, nós devemos conversar com Deus, porque Ele não nos deixou desamparado. Ele deixou o nosso anjo da guarda, ou mentor, ou guia espiritual. É o primeiro ser que nos acompanha passo a passo. Ele nos traz os incentivos em forma de intuição, de pensamento, as ideias, para nós podermos entender ou enfrentar o problema. Jesus deixou a sua oração como uma força que nos arremeda a planos espirituais quando nós entramos em sintonia com o coração ao proferir as palavras, que são impregnadas de um magnetismo, uma energia muito grande, porque foi proferida por Ele, pelo Mestre, que é o Pai Nosso. Ao orarmos, devemos estar com o pensamento voltado e pedir força para aquele problema, para aquela situação. Não pedir para remover, pedir entendimento. Por que que eu estou passando por isso? Me ajuda a enfrentar a isso. E de certa forma, as intuições irão, os acolhimentos, às vezes é um telefonema de uma amiga, às vezes é a mãe que liga, às vezes é a nossa ideia, a gente vai dormir com tristeza e acorda, ai, eu tive uma ideia tão boa essa noite, eu acho que vai ser a solução do meu problema. Então nós somos ajudados, nós temos instrumentos para ser ajudados. Então quando a gente não tem fé no futuro, quando a gente fica muito ligado ao materialismo, quando a gente não põe Deus para viver conosco, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, como o próprio Chico falava, que ele não acreditava que tinha pessoas que não rezavam, e que ele mesmo, olha só, o Chico, com sua atitude, que foi um missionário, que nós consideramos um espírito elevado, ele veio com uma missão, né? Ele falava que ele rezava o tempo todo. E por que nós não usamos esse espelho como uma atitude para a nossa vida? Orar, pedir, dar discernimento, fortalecimento, mostrar o caminho. Eu me lembro de uma situação no começo da minha carreira que nós estávamos passando dificuldades. E eu rezava muito para Deus para me ajudar nas dificuldades que eu estava passando. E vinha em forma de trabalho. Nunca veio em forma do dinheiro, que é a parte mais fácil, né? Vinha muito trabalho, apareciam as oportunidades e eu abraçava, era o que eu tinha e agradecia. Então, às vezes, a ajuda vem, não é bem o que você gostaria, mas a ajuda vem e a gente tem que estar aberta para essa ajuda. Ah, Sônia, você falando nesse tema me remeteu, também me lembrou que a ideação suicida, ela muitas vezes ela vem de algum obsessor, né? É alguma pessoa que está querendo que você faça aquilo, que quer que você se influencie negativamente e que você, portanto, tome aquela atitude. A sintonia, né? A sintonia. E nós é que escolhemos qual sintonia nós queremos, né? E a oração, ela é um grande modificador de sintonia. Então, se você está numa sintonia negativa, você consegue mudar essa sintonia para o seu, digamos, como é chamado por aí, anjo da guarda, ou seu mentor, né? Para que você consiga, então, a oração, o Pai Nosso, ou qualquer uma outra oração feita com o coração, ela muda essa sintonia e você consegue, muitas vezes, sair dessa ideação suicida. Para quem não entende o que é sintonia, quando nós queremos assistir, ouvir, melhor dizendo, o Rádio Capela, nós colocamos na 105.9 FM. É a sintonia em que o rádio está aberto para que o seu aparelho possa escutar a nós que estamos aqui falando com vocês. Tudo é lei da física, é a lei da ação e reação, tudo tem explicação. E a nossa mente também funciona com canais. Canais que nós podemos abrir, que são os bons e elevados canais, ou canais que nós podemos dar brecha pela nossa invigilância, que são os baixos canais, os canais negativos. Muitas vezes a voz que nós ouvimos, ah, a vida não vale a pena, ah, tudo é uma desgraça, para que viver, morrer é melhor. Será que somos nós mesmos que estamos pensando? Nós devemos sempre nos perguntar, será que eu daria tanto valor à morte mais do que à minha vida? Desde que a vida foi tão solicitada para nós, porque sabe qual é o maior desejo de todo ser humano, espírito ou encarnado ou desencarnado, é evoluir. E o único degrau para a nossa evolução é através da reencarnação, porque nós queremos passar para espaços melhores, né? Muito bem a sua referência, viu, Marcos? Guilherme, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. E Sônia, você estava falando, me lembrou uma coisa, que existe uma piada que teve uma enchente num lugar e o homem, a água foi subindo e o homem foi pro alto do telhado da casa, e ele era muito, muito religioso e ele orou com muita fé e pediu para Deus salvá-lo. E daquele momento em diante ele estava convicto de que Deus enviaria ajuda e que ele seria salvo. e passou um barco com algumas pessoas, né, e falaram, vem cá, vem, pula para cá, porque tá enchendo, você vai acabar morrendo. Aí ele falou, não, já orei para Deus e Deus vai me salvar. E o barco foi embora. Depois, passou um rapaz no caiaque com a mesma boa intenção de salvá-lo, falou, vem para cá, eu te levo de caiaque. Ele, não precisa, que eu já orei para Deus e Deus vai me salvar. E a água continuou subindo, né? Depois veio um helicóptero, jogou uma corda para ele, falou, pega a corda que a gente vai te puxar. Ele falou, não precisa, pode ficar tranquilo que eu já orei para Deus e Deus vai me salvar. A água subiu e ele morreu afogado. E chegando no céu, quando ele foi ter com Deus, né, ele ficou muito bravo e chegou para Deus e falou, escuta, o que aconteceu? Eu tenho tanta fé em você, sempre segui os seus mandamentos e eu acabei morrendo mesmo tendo orado para você. E Deus disse, poxa, mas eu te mandei um barco, te mandei um caiaque, te mandei até um helicóptero e você não quis a ajuda. Então, tirando a lição aprendida da piada, na verdade, assim, às vezes a gente pede e recebe algo que a gente não imagina que aquilo é uma ajuda, mas aquilo que a gente está recebendo é uma ajuda. Inclusive, não lembro em que livro, que Emmanuel recomenda sempre na oração, que a gente no final diga, e se isso que eu estou pedindo não for o melhor para mim, que não me seja concedido. Que às vezes a gente pede coisas que não é para a gente ter. A gente precisa passar mesmo por uma dificuldade inteira para poder ter a evolução completa. Esse comentário é bem do Emmanuel mesmo. E Deus não tem braços, pernas e nem voz. Então ele utiliza braços e pernas e vozes dos outros para se comunicar conosco. Né? A gente tem que ter ouvidos de ouvir. Exatamente. Deus é espírito, né? Muito bem. E mesmo assim, nós temos que aprender a abrir as nossas mentes e reconhecer as oportunidades. Nós pedimos uma coisa e vem de forma diferente. Então nós vamos perguntar, bom, já que veio assim, estou tendo uma ajuda, eu fui ouvida, né? E é o que a gente tem que fazer, o reconhecimento, não que nem o indivíduo que, apesar das aflições, todos os socorros foram enviados, mas ele queria da forma que ele queria, a forma que Deus fosse lá e o removesse de alguma forma, como se Deus fosse lá pessoalmente, né? Muito Exato. Bem. Vamos fazer o nosso intervalo musical, Guilherme? Vamos fazer o nosso intervalo musical. Eu queria antes convidar uma pessoa para dar um parecer sobre o suicídio, que eu acho que é importante, né? Claro que as nossas opiniões contam bastante, mas tem um irmão nosso aqui que vai se fazer presente e vai dar a opinião dele sobre suicídio. Então eu convido para nos iluminar aqui o nosso querido Chico Xavier falando sobre suicídio. Na sua vida mediúnica, Chico Xavier, conheceu amigos suicidas reencarnados? Alguns. Tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há quase 41 anos, tenho tido tempo suficiente para observar alguns casos. E posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados depois do atentado contra eles mesmos traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado. Enquanto nós devamos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o próprio controle das emoções, raiando pelo desrespeito a si próprios. Mas os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que o perpetram, de modo que tenho visto, às vezes, dois companheiros que se suicidaram com bala no ouvido. Eu os vi depois de 10 anos no espaço, eu os vi reencarnados num estado de extrema idiotia. Outro companheiro que suicidou por veneno, ele renasceu, mas uma criança que já trazia o câncer da garganta, tendo se desencarnado pouco tempo depois. Os espíritos e amigos me explicaram que muitas vezes o suicida, em se reencarnando, ele como que destrói os tecidos do novo corpo. Então, a desencarnação ou a morte, propriamente considerada, ocorre logo depois do nascimento, ou algum tempo depois, porque então o espírito estará em condições de aprender quanto vale a vida. Ele deseja viver, mas não consegue, conseguindo isso tão somente depois de grande esforço. Aproveitando a oportunidade do seu profundo conhecimento da matéria, nós perguntamos: os espíritos acham que o sofrimento dos suicidas decorre de um castigo de Deus? Não, não decorre de castigo de Deus, porque Deus é a misericórdia infinita, na justiça perfeita. Emmanuel sempre me explica, outros amigos espirituais lecionam sobre o assunto, explicando que quando nós atentamos contra o nosso corpo na Terra, nós ferimos as estruturas do nosso corpo espiritual. Nós impingimos a nós mesmos essas punições, porque se nós malbaratamos o crânio com um tiro, nós estamos destruindo determinados recursos do nosso cérebro espiritual. Se nos envenenamos, nós perturbamos determinados centros de nossa alma. Se nos projetamos de grande altura, nós estamos também perturbando os ligamentos, as estruturas, as conexões de nosso corpo espiritual. Permanecemos no além com os resultados do suicídio e depois reencarnamos na Terra, trazendo as consequências em nosso próprio corpo. Mestre Chico Xavier, nós variamos muito no estilo das perguntas, porque sabemos que é necessário e oportuno levar ao grande público uma autêntica lição, principalmente de humanidade. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? nós ouvimos uma música do Queen que se chama Who Wants to Live Forever, que quer dizer quem quer viver para sempre. Marcelo. Pois não, Guilherme, é uma bela composição, sem dúvida. Gostaria de convidar os estimados ouvintes a acompanhar um relato muito belo que se encontra na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, no capítulo que é na segunda parte do livro, onde nós vamos observar os exemplos das mais variadas situações que se encontram os espíritos no mundo espiritual. E um dos exemplos que nos é relatado é de um filho, ou melhor, de uma mãe que se suicidou após ter a vida do seu filho de 21 anos ceifada. Então, o texto começa desta maneira. Em março de 1865, o senhor M.C., logicamente o Kardec tinha o cuidado de preservar as individualidades naquela época, uma vez que esse relato constaria não só de um livro, como também constava da Revista Espírita, que todo mês era publicada lá na França. Em março de 1865, o senhor M.C., negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: "Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te." Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C., dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o enterro do filho. Evocação deste, muitos dias depois do fato, pergunta: "Sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda?" Aí o filho responde: Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai, ó, orai por ela, e sobretudo não a imiteis, vós outras mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho, não. É que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sabem, ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. Benjamin C. Evocação da mãe em outra reunião. Pergunta: após feita a evocação, o espírito da mãe se manifesta.

perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Ela responde: que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É um como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigada, vou orar. Adeus. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros, o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Então, meus queridos e estimados ouvintes, desta forma, ouvimos o relato daquilo que ocorre conosco quando tomamos a deliberação de nos suicidarmos pelos mais variados motivos. Quando tomamos essa decisão infeliz, nos dirigimos, entramos no mundo espiritual de maneira deplorável, com sofrimentos atrozes, com sofrimentos que deixam marcas muito difíceis de serem restituídas e que só o serão com a bênção de novas oportunidades, que sem dúvida virão com as novas oportunidades que Deus nos dará através das provas de uma nova existência. Desta maneira, gostaríamos de deixar um exemplo, ainda que pequeno, do que ocorre em tais circunstâncias em que nós nos revoltamos ou em que nós não nos submetemos à vontade de Deus, que parece, que nos provoca uma dor, mas que, sem dúvida, a dor é maior quando fazemos a escolha equivocada do suicídio. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Ainda nos Bem-aventurados os Aflitos, no capítulo 5, Santo Agostinho deixou uma frase muito interessante. O título deste item, que é o item 19, é o mal e o remédio. E ele termina essa explanação dele com a seguinte frase, que cabe bem com a história que o Marcelo acabou de contar: felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Então, nós temos que ter este entendimento, que Deus está acima de tudo e acima de nós, e que, se nós temos as nossas provas, vamos procurar entender qual a melhor forma de conseguir enfrentar e tentar remediar esse problema, mas não da forma da covardia moral, de ceifar a vida, como se essa fosse uma solução definitiva. Acabaremos, na verdade, com essa atitude, complicando ainda mais e aumentando a nossa dívida de uma proporção tão grande que ficaria muito difícil tentar resolver ela em outras oportunidades. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, abre sempre os precedentes da miséria, do seu auxílio a quem passa por essa prova. Hoje nós temos consciência que o suicídio é o pior dos males e que isso possa estar no coração de vocês, afastando os pensamentos e atitudes que possam querer levar a esse tipo de conduta tão nefasta. Guilherme, Marcos, gostaria de ouvi-los. Tem algum comentário que vocês gostariam de acrescentar? Muito bonita essa história, Marcelo. Comovente, né? Comovente. Eu sempre fico muito emocionado quando a leio. Eu não acrescentaria nada. Eu acho que a história em si, ela já é bastante, bastante reveladora, né? De que nossas atitudes nem sempre trazem para nós aquele resultado que nós esperamos, principalmente o suicídio. Sem dúvida. E você faz me recordar que nós tivemos o ano passado a oportunidade de entrevistar a psicóloga Vanessa Ancelone, que está radicada lá em Virgínia, lá nos Estados Unidos, e ela, inclusive, é psicóloga lá na Universidade de Virgínia. E ela fundou e dirige uma casa espírita lá onde ela mora. E ela também tem um programa que se chama... É um programa que ela criou através de um podcast chamado Rádio Kardec. Kardec Radio, né, que eles chamam lá. E então, nós tivemos a oportunidade de conversar com ela, e ela nos conta que em algumas situações, ela de vez em quando ela lê essa história do suicídio da mãe motivado pela doença e morte precoce do filho de 21 anos, né? E então ela nos conta que de tempos em tempos ela lê essa história, e ela tem uma repercussão muito positiva, e repercussão assim, que é de vários pontos dos Estados Unidos, de mães que relatam para ela que essas mães se sentiam como esta mãe, que essas mães se sentiam com doenças incuráveis, né, de filhos que acabaram culminando, né, com a desencarnação, e que muitas dessas mães se sentiram motivadas e estimuladas para não sucumbir ao suicídio após tomar conhecimento dessa história contida na obra O Céu e o Inferno. Marcelo, essa história nos traz até uma visão diferente do final feliz de Romeu e Julieta, né? Sem dúvida. Que os dois se mataram para ficarem eternamente juntos. Então, talvez não seja isso que tenha acontecido, né, Marcelo? Sem dúvida, né? O objetivo era ficar juntos, e certamente, quando adentraram o mundo espiritual, certamente o véu descrito por Kardec, separando a mãe e o filho, era o mesmo véu que separava o casal descrito na obra de Shakespeare. William Shakespeare. Muito bom. Guilherme, gostaria de algum comentário? Não, a Sônia vai fazer uma leitura, né, Sônia? Então, vamos lá, Sônia. A Sônia vai ler para nós, e em seguida... Vamos para o intervalo musical, é isso? Vamos. Que música que é, Sônia? É uma composição de Raul Seixas. E olha só a profundidade desta letra. E eu estou falando desta música em particular, porque quando um jovem que estava à beira do suicídio, em São Paulo, ele iria se jogar da ponte, uma das pontes das avenidas mais movimentadas, que é a 23 de maio, viaduto. Que é um viaduto, né, na verdade, bem corrigido. Ele, escutando essa música, ele mudou a sua trajetória de pensamento e não cometeu suicídio. E você vê que Deus, ele age por tantos instrumentos, e tantos, inclusive os próprios cantores, compositores, eles trazem letras de incentivo, altruístas, de teor elevado, que nos arremete a pensamentos mais elevados e condutas positivas. E o nome da música é Tente Outra Vez. E ele fala: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Ó, ó, ó, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, gira, bailando no ar. Queira, queira, basta ser sincero e desejar profundo que você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente, tente, e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas, que se vive a vida. Ah, tente outra vez. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não, não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, onde hoje estamos fazendo algumas reflexões, algumas colocações acerca do desgosto da vida, acerca do suicídio. Pois não, Guilherme, parece que temos uma colocação. Isso, chegou uma pergunta aqui do Flamínio da Capela, e ele pergunta... Ele entendeu a questão do suicídio involuntário, né? E ele pergunta assim: e aquelas pessoas que têm como profissão, ou até mesmo como hobby, algumas atividades que podem naturalmente colocar em vida a sua, em risco a sua vida, como por exemplo voos de asa delta, piloto de avião, aquelas pessoas que fazem mergulhos profundos em plataforma de petróleo, que tem que mergulhar com uma mistura até de nitrogênio com oxigênio, né? Então isso aí, ele está naturalmente colocando a vida dele em risco. Também seria considerado a pergunta do Flamengo, isso também seria considerado um suicídio involuntário? Bem, então, vamos detidamente, vamos nos deter primeiro ao que infelizmente ocorreu com o avião cujo voo saiu de Barcelona com destino a Düsseldorf, na Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha, e que um dos pilotos acabou se trancafiando sozinho na cabine e infelizmente tudo indica, né, pelos estudos que estão sendo apresentados, ele cometeu o suicídio. Não teve resistências morais, certamente foi induzido ao suicídio, não só pelas deficiências psíquicas dele, como também pela influência negativa de espíritos obsessores, de espíritos seus inimigos desencarnados, que o induziram, que o estimularam a cometer esse ato infeliz. Infelizmente, nós vamos encontrar que como fruto dessa decisão equivocada, aproximadamente 150 outras pessoas, 150 outras almas, 150 outros espíritos que estavam fazendo parte do mesmo voo, do mesmo avião, tiveram sua vida ceifada, motivada por um pensamento equivocado, por uma infelicidade de um paciente, em última análise, um paciente psiquiátrico. E tudo leva a crer que a causa do acidente tenha sido realmente suicídio, porque o piloto que originou o acontecimento infeliz, ele teria tido a necessidade de se submeter ao tratamento e ele negligenciou esse tratamento de acordo com as investigações dos policiais, dos investigadores dessa causa que motivou a desencarnação de tantos irmãos lá nos Alpes suíços. Mas nós vamos observar que tem dois pontos que merecem análise. Um é que essas 150 almas que estavam juntas e que pegaram esse voo da morte, vamos dizer assim, essas 150 outras pessoas, por que que elas entraram naquele avião? Será que essa desencarnação já havia sido planejada lá no mundo espiritual? Será que esse desastre coletivo já havia sido programado? Será que 150 inocentes tiveram sua vida ceifada simplesmente por uma inconsequência de uma pessoa com problemas mentais graves? Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita justiça, baseada na misericórdia, certamente conhece a trajetória evolutiva espiritual, não só do piloto com a deficiência mental, como também de todas as 150 almas envolvidas e que tiveram suas vidas ceifadas. Observamos dessa maneira que o gênero de morte que cada um de nós vai ter e que cada um de nós tem a possibilidade de escolher esse gênero de morte antes de reencarnarmos, antes de descermos ao plano terreno, sempre lembrando que para podermos escolher o gênero de morte, logicamente que devemos estar num estágio evolutivo mais elevado para termos essa possibilidade. Pois bem, o gênero de morte que escolhemos antes de reencarnarmos, ele é determinado. E certamente, os benfeitores espirituais que acompanham não só a reencarnação, como a trajetória de cada um de nós, esses benfeitores, eles concorrem para que isto venha a ocorrer. E num desastre coletivo como o que ocorreu lá nos Alpes Suíços, e que foi motivado por uma deturpação de apenas um indivíduo, nós vamos reconhecer que, sem dúvida, muitos haviam escolhido esse gênero de morte, mas muitos não tinham qualquer comprometimento nessa esfera desse tipo de gênero de morte, e que certamente tiveram a sua vida ceifada de maneira injusta e adentram na imortalidade espiritual como verdadeiros mártires. Ou seja, eles não mereciam proceder, eles não mereciam sofrer essa injustiça, esse gênero de morte. E mesmo assim sofreram, e lógico que foram considerados como mártires. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. Antes disso, Marcelo, pois não, desculpe, o Marcos vai fazer um comentário antes. Desculpe, Marcos. Entretanto, Marcelo, se nós acreditarmos que Deus é soberanamente justo e bom, e se nós acreditarmos também nas palavras de Jesus Cristo, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, e que nenhuma ovelha será abandonada, sem dúvida, e que tudo concorre para o bem, então nós precisamos acreditar, né, como acreditamos, que essas 150 almas, de alguma maneira, ou terão algum benefício com essa morte, ou estavam, de alguma maneira, como nós pensamos em tragédias com coisas, com relações kármicas coletivas. Exato. Nós podemos pensar, então, que essas pessoas, nenhuma delas foi morta em vão, e que isso vai concorrer para o benefício delas de alguma maneira. Sem dúvida, para a sua evolução espiritual, sem dúvida. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la. E a pergunta que foi feita também foi feita e está aqui no capítulo 5 do Bem-aventurados os Espíritos, os Aflitos, perdão. No item 29, o sacrifício da própria vida. Quem responde, quem faz a pergunta, quem elucida esse tema é São Luís, uma psicografia que foi feita em Paris em 1860. A pergunta foi feita: aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado de procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto? Quer dizer, ele não está feliz, então ele faz tipo de serviço de alto risco, né, como andar de asa delta, fazer alguns tipos de atividades que lhe proporciona riscos de vida maior, como andar de avião. Aí a resposta dos benfeitores do plano espiritual: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida, e, portanto, a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que essa morte servirá para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar a sua ação e justificá-la dos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir o seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois uma vez morto, ele não servirá mais nada. Tá? Então, nós temos só o único pensamento que nós temos que ver. Vai tudo da intenção, do pensamento do que você vê. Vai tudo da intenção. Estimados ouvintes, estamos encerrando mais essa edição do programa Momentos Espirituais. Gostaria de me despedir e nos encontraremos novamente daqui a 2 semanas, pois na próxima semana, dia 10 de abril de 2015, não teremos o programa, pois haverá uma outra programação já estabelecida pela Rádio Capela FM. Então, nossas despedidas, na certeza de que as reflexões, os comentários, os aprendizados que tivemos a oportunidade de expor possam ser úteis a todos os ouvintes. Boa noite, Marcos. Suas despedidas, por favor. Boa noite, Marcelo. Uma vez mais eu quero agradecer o convite e sinto-me muito honrado de estar aqui com vocês e espero que o convite seja renovado para outras oportunidades onde eu ficarei novamente muito honrado com a presença. Obrigado. Considere-se fazendo parte do time. Obrigado. Boa noite, ouvintes. Sônia, suas despedidas, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus estejam com todos, que essas lições que Jesus nos deixou, que a espiritualidade nos deixou, possa ter sido útil aos corações de quem esteja aqui ouvindo, ou ajudar como também instrumento para quem está passando por uma necessidade semelhante. Antes de passar para o Guilherme, gostaríamos de deixar para o próximo programa os comentários acerca do mais famoso dos suicidas que se conhece. O que teria motivado Judas Iscariotes a enveredar por esse triste caminho? E o que aconteceu com ele após? Guilherme, suas despedidas, por favor. E lembrando, Marcelo, que há 2015 anos atrás, Jesus estava sendo morto e deixando aqui ensinamentos valiosos que até hoje nos inspiram e que até hoje nos fazem buscar conhecimento para tentar evoluir. Então, como o Marcelo falou, dia 10 não estaremos aqui, mas no dia 17, às 9 horas, nos encontramos de novo. E um bom fim de sexta-feira para todos vocês. Um abraço.